Desculpa quando eu não te beijava. Desculpa quando eu não te abraçava. Desculpa. Mas eu não posso mandar nos meus sentimentos. Tá doendo. Eu não queria que fosse assim. Infelizmente eu fui fraca e te traí. Me arrependi. Tenho que ser forte pra contar. Eu sei que você não vai me perdoar.